Smavrana Mantor, O Kajeshan Thangjeshan Nakmanin Shindor, Maholam Mantarike, Smavrana Mantor, O Kajeshan Thangjeshan Nakmanin Shindor. Amore, lava corpo delgado che nunca.